música, prestação de serviços e utilidade pública. Tudo isso e muito mais, você tem aqui, na VYK 614, 1520 kHz. Rádio Diário de Mogi Limitada, 1000 watts de potência. Mogi das Cruzes, São Paulo. Receba a bênção para a família na Igreja do Evangelho Quadrangular. Todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde e 8 horas da noite. Todos os domingos, às 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Rua Jardelina de Almeida Lopes, 149, esquina com a Avenida Henrique Heroli, no Alto do Ipiranga. Não chore mais. Pare de sofrer e escreva uma carta colocando os pedidos da família. Escreva para a Rádio Diário de Mogi, programa Tércio Cruz, Caixa Postal 140, Mogi das Cruzes, São Paulo. São 4 horas e 7 minutos. São 4 horas e 7 minutos e às 4 e 7, o Comércio de Ferro Velho São Carlos informa a temperatura aqui nos estúdios da Diário de Mogi. Às 4 horas e 7 minutos, o termômetro registrando 17 graus. São 4 horas e 7 minutos, 4 e 7, e hoje a gente está fazendo um especial do Gino e Gino, né? A primeira música foi Vontade de Te Ver, essa música é engraçada, né? O papai foi lá ver a garota e quem apareceu na porta foi o pai da menina. Né? O pai da menina convidou para o rapaz entrar, o rapaz entrou, comeu, almoçou, jantou sem ter fome, hein? A vontade mesmo dele era de ver a menina, né? Mas meu filho acabou almoçando, jantando, sem fome. Isso que é dor, hein, Pinuca? Já pensou? Você vai na casa lá da garota, bate na porta lá e sai o pai da menina, né? E todo contente. Ei, Pinuca, é bom ser delícia, você vai almoçar. Que fome, você está sem fome? Você já almoçou quando você saiu de casa? Ele fala, almoça! E você, para não desagradar o velho, você pega e se almoça. Daqui a pouco ele convida você para tomar café, para jantar. Você está com a barriga cheia, você olhar para ver a menina. E no fim você acaba almoçando, jantando, sem ter fome, hein, Pinuca? É triste daí, viu? Isso é triste, viu? Isso acontece muito, viu, Pinuca? Essa história acontece muito, viu? Mas agora, são 4 horas e 8 minutos, 4 e 8, uma gentileza do Comércio de Ferro Velho São Carlos. A gente vai ouvir outra música com o Gino e Gino, né? A música do Gino e essa música é bonita também, hein? É Vou Virar Pinguim.